quem eu era, meu Senhor e Rei, para merecer o teu olhar. Como pôde assim na cruz morrer em meu lugar? Era um vaso sem valor, eu sei, mas o teu amor me alcançou. E em gratidão te dou todo o meu ser. O sangue que foi derramado, Cordeiro Santo imolado, me trouxe o perdão, a graça, o meu resgate consumado. Agora eu pertenço a Ele e viverei eternamente ao lado do meu Rei, Senhor, Salvador. Quem eu era, meu Senhor e Rei, para merecer o teu olhar? Como pôde assim na cruz morrer em meu lugar? Era um vaso sem valor, eu sei, mas o teu amor me alcançou. E em gratidão te dou todo o meu ser. O sangue que foi derramado, Cordeiro Santo imolado, me trouxe o perdão e a graça, o meu resgate consumado. Agora eu pertenço a Ele e viverei eternamente ao lado do meu Rei, Senhor, Salvador. O sangue que foi derramado, Cordeiro Santo imolado, me trouxe o perdão e a graça, o meu resgate.